Sou um jogador, atleta do Senhor, e mesmo quando estou perdendo, eu não mudo o meu jeito. Sou um adorador de um Deus que é fiel, agradeço cada gol, apontando para o céu. Sou um jogador, atleta do Senhor, e mesmo quando estou perdendo, eu não mudo o meu jeito. Sou um adorador de um Deus que é fiel, agradeço cada gol, apontando para o céu. Meu uniforme é azul, vermelho ou amarelo. Quando entro em campo faço tudo o que eu mais quero. Matar, ganhar, perder, o resultado tanto faz. Vai servir ao Senhor, é o que mais me satisfaz. Glórias ao maior, maior, maior, maior. Inimigo eu condeno, adversário eu respeito. Glórias ao maior, maior, maior, maior. Inimigo eu condeno, adversário eu respeito. Meu uniforme é azul, vermelho ou amarelo. Quando entro em campo faço tudo o que eu mais quero. Matar, ganhar, perder, o resultado tanto faz. Mas servir ao Senhor é o que mais me satisfaz. Glórias ao maior, maior, maior, maior. Inimigo eu condeno, adversário eu respeito. Glórias ao maior, maior, maior, maior. Inimigo eu condeno, adversário eu respeito. Inimigo eu condeno, adversário eu respeito. Senhor!